para Donos Árboles, Armea 5. Avião 01, não sei se você pode mandar sobre voo. Agora a gente vai para a Estrada do Coco. Guardião 01, mantendo sobre condições visuais. Mantendo condições visuais, Guardião 01. Controle Salvador, bom dia, Azul 2780, ciente daquilo. Azul 2780, acione identificação, voe a posição Mari para intensificar a chegada a Mari. O ajuste Salvador 907, está postada a descida. A gente identificou já na proa de mar e vai chamar para a descida 2780. Tráfico, teve uma informação de tráfico, uma milha da final. Quem conhece o tráfico levando 74? Só o 71 controle o recém. Satã, o Alto Delta Foto, o Maringá, dificulta o tráfico, torre 118, decimal 95. Tango F, Delta Fox, continua com estimação para pista 17, salvo número 2 para pouso no aeródromo de Salvador, possível 360 sobre ele lá. Na 9658, após ser viu, voa a posição e TAP. Sérgio 209654. 209574, estão zonando. Direito no 209, onde possivelmente algum aeronave se vai transponder no solo. Sérgio 209574 é aplicado da outra pista. Ah, provavelmente, porque tem uma aeronave seccionada, ela deve ser já acionada para o transponder, equivocadamente. Obrigada. Salvador Azul, 9174, bom dia. Azul 9174, autorizado táxi via Alfa. Segue Juliette, portão 341. Nossa, Juliette, portão 341. Passou 32, autorizado pouso na pista no 0, vento 090 graus, 199. Pouso autorizado, pista no 0, passou 32. Sanguíche Kilo Zulu, não possui o plano no sistema, confirma o horário. Litoral Norte, Sangino, mantendo o através norte da torre, tráfego para pouso no 7, aguardo o cruzamento deste dia, aproximação. Mantendo o setor através norte da torre, aguardando autorização. Está visual, para na vez, final da 1-0. Eco Delta Fox, prossegue para final da 1-7. Aguardando o direito das pousas. Mais 1-0-1 no visual, contrato próximo aí, Marta, pousa 1-7. Bom. Ah, no momento visual. Visual com aeronave até a separação. Gente, mais de 0 não aguarda para prosseguir final no site. Aguardar autorização para prosseguir. Guardião 01. Bom, 2065 ali, mantendo 0. Ali, mantendo 0, com 2065. Através do norte da torre, não vai definir. Paciente, o ato da proposta. 2065, autorizado decolagem pista no 0, vento 100 graus, 119. Autorizado decolagem da 10, voo 2065. Vila Terra 6, o tráfego autorizado para pouso 17, mantém posição e aguarda para ingresso. Fechando a minha 3-1-1, coordenando com a equipe de sol, a Embraer partindo no 3-1-6, chancado. Lugura 74, prossiga. Quem tira o som aí, Flaero? Lugura 74. Lugura 2065, controle 1208, por favor. 208, bom, Lugura 2065. Chique, VP017, nível 370, da cola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jambo, Caju, aciona 5565, controle 120, decimal 8. Autorizado 370, recife da décima esquerda, Puca, Jambo, Caju, apresa 17, terceira rosinha, 5565, 208, controle 4, na posição 4, pode ser atenção. 1-1-1-8-4, no 4, número 2, aguarde. Agora pode ter acionamento, posição 4. 0 graus, 1-3, nossa, porta fogo controlado. A porta fogo controlado, guarda a verona. Portão do Chico Luzulu, já entramos em contato com essa, estamos aguardando a retransmissão do plano. Então 01, som 1-1-7, frequência livre, Mogi. O Chiquilu Zulu confirma o destino. Salvador, onde azul 2770, na frente daquilo, autorização para Porto Seguro, por gentileza. Azul 2770, número 3 para cópia, prepare a saída coral, aguardando cópia. Preparar, aguardando cópia, 2770. 094, ação e identificação, desta vez chegada a Mari para o nível 060, o ajuste Salvador 10196. 10-0-0-6-0, ou não chegar na Mari, 1-3-6-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Saída. Na temperatura, eu vou 2 a metro. Aciona 0162, controle 120 decima 8, torre 118 decima 95. Quilos Zulu, por gentileza, faça um cheque rádio, muito chato. Curva direita no corredor, acesso sobre o farol de Chapão, série controle 1208. Bola controle 1208, sobre o farol de Chapão, azul, tá Romeu, grato, bom. 3191, autorizado táxi até o ponto de espera. Via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no mesmo voo. Fazia 9658, final 10. Fala 958, vem aqui, 1500, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 242 copiados do Gotão. Torivão 094, para que dia cedo? Torivão 094, rota que você queria matar de cedo? A proa 055, cerca de 20 milhas. Gente, Torivão 094, torre reporte da minha guia. Começa a estar terminando de dia. Romeu Bravo, se é certo, fica. Todo mundo quer a Brinde, eu vou de boa café, já é tudo certo. Bravo, se é certo, confia em mim, principalmente. Romeu Bravo, se é certo, a gente fala do 0197, reporte através de Paripe. Já através de Paripe, está com o Proa da cidade baixa. É bom, Bravo Sierra Sierra, é para espaçamento entre Duna e Singa. Será que eu só queria voar com o Proa da cidade baixa? Podia ser só o primeiro metrô do Santos com o Proa de Veracruz. O confio já está tão difícil a manutenção entre as fundas? Como é que está? 780 foi orientado a voar para a vida 366. O 780 para ter o controle? Afirmativo, já está acertando o sistema de desvio agora já na proa do 366. Mas o 780 disse para 2500, está autorizado a RNAV, ajuste na 097. 2500-1017, autorizado a RNAV, 2787. 2065, Centro Recife, 125.1, alterna 128.35. 2531-3535, rodo 065. Afirmo, rodo 065, 125.1, alterna 128.35. 1-2235, obrigado, rodo 065. Bom, 094, mais 10 vezes está terminando o dia, gostaria de alguma proa? Bom, 094, vai posição STAP. Após STAP, irá para a Serra Vitor 366. Após STAP, Serra Vitor 366, bom, 094. Bom, 094, desce para o nível 050. 050, 094. Bom, Sérgio Leco, o protejamento correto. Confirme o teu bem autonomia. Sérgio Leco, o protejamento correto. Acionamento e decolagem, torre 118, décima 95, meu voo. Para o táxi, o gol 1184, 134, 320, Aracaju. Confirme teu bem? 134. No 1184, autorizado táxi de Índia até o ponto de espera, torre 118, décima 95. Ajuste no 0 no 7º voo. Busca 9658, livrou na 6 portas. Busca 9658, autorizado táxi de Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 9658. Tudo certo. Azul 2780, torre 118, decimal 95. 118, 95, 2780, boa. Salvador, bom dia, hoje é minha presa no... 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 0260, controle 120, decimal 8. 770 autorizado, por seguro nível 160, via Golfo 677. Pode concorrer em rota do plano. Decolando a 90, primeira curva à direita, saída coral 0260, vai falar no transponder, controle 120, decimal 8. Ajuda 770, cotejamento correto, no parte 3, reporte pronto. Está pronto para curtir o saneamento, 4 rodeios. Azul 2770, autorizado, despeço na metra baixada. Livre, reportará para o ataque, o 2770. Cidade Magaela, presente, o senhor MA 319. 319, você é perfeito, você. Azul Eco, apenas um tráfego a 5 milhas da pista no zero, aguardo para o cruzamento, seguindo o litoral sul. O vento de 090 graus 129 no aeródromo, reporte para o sol. Os corredores, reporte para da barra, quando possível, chamada para o povo. 17, curva direita, corredor axé, aciona 0145. Controle 120, decimal 8. 4207, reduz para 250 nós. Desta vez chegada a bom para 4000 pés. O ajuste na 017. César, o resto da coluna, mantém a setora guardando seu cruzamento. Ah, mantendo o setor, César, avisa o aeronave na final da noite. Se autorizado, está aqui na retaguarda. Preferência, aeronave na final, está autorizado o cruzamento na retaguarda. Seguindo o litoral sul, César, o eco. Autorizado o cruzamento na retaguarda, parou. Seguiu, César, o eco. Aqui a Pro 050 com mais umas 2 dias para tirar de um túmulo. Pro 094 após desvio, desça para 25, perdão, desça para 2500, pés, autorizado a aeronave da pista no zero, reporte estabilizado. 2500, reporte estabilizado, com 094. Carlos, bom dia, autorizado o treinamento, chama a DAC. Salvador, bom dia, boa noite, 4. Decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor axé, aciona 0157, controle 120, decimal 8. Isolou, confirma chamada para todos. Só 254, copiado e escrito. Aqui é que o Juliette aciona a metade, se chama a torre 198, decimal 95, morro. Controle Salvador, bom dia, está 3740. 3740, acende identificação, deixa a vista em Adamari para nível 050, com ajuste 1097. Aliente Mari, descendo para o 050 com 1017, está 3740. Azul Eco, no litoral sul, chama o controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, bom dia. Confirma, vou apoio 018. Pro 1184, confirme proa para o meu foco 018. Proa seria 055. 184, autorizado no meu foco 018. Meu foco 018, ligado. Evro 2770. 2780, Telefone 311219. Solo 219, 2770. Solo Salvador, bom dia, 2780, Evro 2770. Mais 2780, bom dia, autorizado táxi V-Alpha, Kilo. Posição prevista 4, Romeu. Mantenha antes, depois daquilo, aguardando o táxi do ATR na companhia. Táxi Kilo, avisar com o ATR, Gente, 2780 com cautela, posição prevista 4, Romeu, no praticante. Prevista 4, Romeu, 2780. Fala azul 2770, final para o táxi, 172 agora, zona da Vitória, 2 horas, 3 horas e meia, zona da Vitória. Qual foi a autonomia? 3 horas e meia. Azul 2770, autorizada, táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via parte 341. Índia, ponto de espera, torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 0, 17, morreu. Parte 3, parte 1, no 15, a ponto de espera, na chamada 7295. 2770, obrigado pelo retorno. Afirmativa de pouso 1320. Afirmativo, o senhor quando na decolagem, o senhor visual, só obrigado a passar em cima do farol de Itapuã, decolagem da pista 17, ok? Até autorizando cruzar na retaguarda e pedir do caralho de comandante, não todos. É, mas o senhor tem que passar em cima do farol de Itapuã, senão o senhor interfere com o tráfego aproximado do 1-0. Ah, perfeito. Rumo 1094 estabilizado. Rumo 1094, torre 1184. Salvador, bom dia, 1094. 1094, estabilizado, pouso aqui, 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Sobre farol 108, grato. 611, centro Recife, 125.1, alterna 128.35. Recife 1, alterna 128.35, obrigado senhor, bom dia. Controle, Salvador, muito bom dia. O capitão das costas, bravo, acionário 0145, na sua escuta. Capatango Oscar Bravo, mantenha-se em condições visuais, e o corredor Axé, reporte para outra barra. Capatango Oscar Bravo. 50, posição 08. Puxarei 6140, bom dia, informação agora mais. Autorizado Marcelo, Z017, reporte com a rota, nível 350. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Gemo, Caju, aciona 5004, controle 120, décima 8. Número 140, foi aprovado em Salvador, Maceió, nível 350. Rota Pituru 17, Corago, Maceió, 5004, 1208, e a saída é Puca, Gemo, Coisão, Aracaju, é 140. Puxarei 6140, o estacionamento correto, reporte pronto para o Puxilé, estacionamento. Reportará, obrigado. 4-5-1-1-8-4. Controle está autorizado, procedimento 4207. Azul 4207, está presente com autorização na Vitor 366 para o procedimento terminado, desça para 2.500 com ajuste no 097. 2.500 no 097, autorizado a RNAV da 10, Azul 4207. Possível, informa que não recebo ainda o WhatsApp. Controle Salvador, muito bom dia, aqui é o Vitor Bravo Hotel. Vitor Bravo Hotel, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reporte dessa aeronave aqui da remota 12 para o para a posição de 27. Vitor Bravo Hotel, aguarde. Vitor Bravo Hotel, não aguarde. Postando M1 no 40, por gentileza, confirme o portão que encontra. Portão 08, tá? Gente. Juliette, quando pronto, autorizado decolagem 17, o vento 110 graus, 109. Vento 050. 050, na frente mágica, 107, obrigado. 107, não. Salvador, bom dia, Bono 094, Lindo. Bono 094, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 202, Bono 094. Portão 1, 020, claro, o Oscar Bravo, quando possível, informe seu estimado para pouso, Veracruz. Autorizado Zina, na prova de TAP, Bono 739. TAP, Bono 739, grato. Outro escalador. Muito bom dia, esse é o Papa Romeu mais perto de mim. Papa Romeu mais perto de Juliette, mantenha-se em condições visuais, ao 1010, corredor Axé, reporte quando possível, chamar de pouso e fora da barra. Maripós, marcando 255, sabe? Piada, 255, informe fora da barra. Entra em 740, desça para 2510, ajuste na 097, autorizado o procedimento da aeronave, e põe a potência 8366. Azul 2770 decolou, passando 1000 pés. Azul 2770, contato radar na decolagem, sua via se decolar para nível de voo 160. Vindo para nível 160, via coral 2770. Azul 4207, autorizado por 10, verso 080 graus, 119. Livre pouso na 10, azul 4207. Puxar M1 no 40, autorizando puxar o adicionamento, reportado. Capitão Gosta, Oscar Bravo, não há tráfego conhecido pelo controle no setor, está presente e frequenta ali. 2770, poderia voar coral da presente? Autorizado a prova de coral, azul 2770. Autorizado coral, grato. Salve meu Mike Eco Juliette, salve que não recebo o meu chá. Aqui é o Cujimete, ainda não recebo mais charme. Confirmo que está voando direto Serra Vendor, Charme Lima, ou via corredor. Vamos para o controle. A alçada da barra e confirma a altitude que está na terra. Juliette, confirma a altitude que está na terra. Confirmo, concordo, Bruno. O Rio está mantendo 1 mil pés, não recebo o modo de charme novamente. Ele volta 3740. Então, 3740, complete aproximação e chame a torre na frequência 118 do sinal 95. Torre 2, 4, 5, 1, 2. 2648 para o TAC, 179 a bordo, 2 horas, Aracaju. Atendendo já a base de manutenção da sua manutenção. Terra, Vitor, 372. Azul 374, conjunção 3740, continua com a sua ordem, feliz. Parabéns, tá livre, 3740. Solicito que não retorne para Salvador, se eu faço um cheque no equipamento de decolagem. Apresente tem frequência livre, apenas o tráfego na posição de 2 horas, mantendo no meu país, tráfego seco para Veracruz. Confirmou aterrada? 3740, utilizado o pouso, vento 110 graus, 109. Espera a torre 118, desse sinal 95, ajuste a 9017, morro. Azul 9178, bom dia, informação Mike, autorizado Campinas, via Upzulu 10, após come rota, nível 340, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5023, controle 120 decimal, então. 340 utilizado. Azul 9178, cotejamento correto, reporte para o pushback e acionamento. Azul 4207, de passagem de Airbus da Bianca, após Juliette, portão 1. Vitor Bravo Hotel na escuta? Alto e claro. Vitor Bravo Hotel autorizado, início do reboque, reporte no término, posição 7. Obrigado, chega no reboque. Reportaremos 3B, agora 739. Então, agora com o 90, prossiga. Então, com o Azul November, prossiga em condições visuais, quanto pronto para a descida, para utilizar até 1.500 pés, forme Veracruz. No 648, ali, mantém? Me mantém, 648. Então, 3740, solo 54, direito no 219. Direito 219, boa. Tinha a carga de 366, reporta. Mantém, solo 179. 3740, bom dia, autorizado táxi via Alfa, mantém a Juliette. Alfa, mantém a Juliette, 3740. Tá, não, 140, mantém o ponto de espera. Tô bravo, hotel na escuta? Positivo, tô bravo, hotel na escuta. Tem condições de manter a posição e deixar o ingresso do 8 livre? Sim, com certeza. Gente, aguarde, após o ingresso do Airbus no 8 será autorizado. Retorno do Airbus. Então copiou? Copiei sim. Então 3740, Juliette Portão 8. Juliette Portão 8, 3740. Gil, avisa esse rapaz aí que ele tem que ficar ligado no Airbus. Oi, Salvador, bom dia, bom 739, alinhado na 10, baixa travada. Bom 739, bom dia, autorizado pouso, 190 graus, 119. Autorizado pouso, 190, bom 739. Bom 648, decolando 47, controle 1208. Welcome to 209, squawker jet, descend to flight level 050, Hama arrival 2509. Celular 6140, visão com gráfico na final do ano 0. Ah, sim, 6140, após o Boeing da Gol ali, mandei. Boeing, tá bom, após o Gol ali, mandei. Bravo, até autorizado retomar o reboque para o portão 7. Obrigado, muito bravo. 739, direita 1219. Direita 219, 2739. Salvador, bom dia, 2739, desviando para o táxi. 2739, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, 2739. Passando o vetorinho de Juliette, prefira? Prende Juliette, copiado 06 bom, prossegue condições visuais, é o 1500 pés, ajuste Salvador na 097, reporte Paris. De 5-2, desça para 4-10, ajuste 1-0, 1-7, Rio Serra, visa 3-6-6 para o procedimento RNAVE. RN-140, decolou 5-2, controle 1-2-0, décima 8-2-1. 1-2-0, bom dia, chame a RN-140. Obrigado, amor. Return to 29, reduce the speed to 2209. Roger, Soda 2, 209, American 229. Confirme a última chamada? Salvador, eu vim Bravo Hotel, o Boss Zero encerrado, reboque, está livre. Muito Bravo Hotel, frequência livre, bom dia. Chanar 6140. Chanar 6140, SMB, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Puca 350, pode para Jama, senhorita, 6140. Autorizado, direto Jama. Costa Papagon, desça para nível de voo 080. Gol 1648, chame Recife 1-2685, alterno 2545. Recife 2685, 2545, gol 642, gol. Dave 52 autorizado, da presente descida para 2500, pode me aproximar a Rádio 366. American 229, reduce speed to 200 knots, descend to 4,000 feet, QNH 1017. Alright, 200 knots down to 4,000 feet, American 229. Am 9659, bom dia. Mike, confere. Guarulhos, aguarde instante, cópia. A patrulha Vitor Índia Juliet, autorizada para o outro CEAD. Autorizada para o outro CEAD. Agudo 770, serviço aberto rádio 56.000, SES do Verde Salvador. Continue sobre o total de voo 960 e chame o 10120 da SMA 1. 10120 da SMA 1, chame para a segunda 60 do Verde Salvador. 10, controle 120 da SMA 8. Papa Zulu 10, após Papa Alfa Índia, DCT, Umbade, Papa Zulu 44, após Pagogue. Corrimento correto no 10, reporte para o flashback acionamento. Azul 9178, autorizado flashback acionamento, reporte táxi. Legal, 260. Confirm you want us to intercept the 260 radio. Affirmative, intercept the copy of compensation sailor intercept the 260 radio of Commodore US, fly Sierra Victor 366. America 629 cleared descent to 2,600 feet. In case of communication failure, when reaching 260 radio of Salvador UI, clear resume navigation on 7,366. Okay, down to 2,500 feet and clear to SD366 in the event of communication failure. Arnav, approach runway 10, American 229. Wave 52, possível manter a altura 20 velocidade até mais próximo do externo para o sequenciamento. Complete a aproximação e chame a torre na sequência 1918 decimal 95. Approach American 229. American 229, cleared with one navigation, Sierra Victor 366. Okay, roger, clear direct to 366. Can you confirm we are clear to the approach? We are clear to approach, report established. Okay. 06, continue a aproximação. Chame quando a questão do trem baixo travada para a transição de pouso GV52. Está estabilizado, está 3 dias, 372, visual baixado travado. 5-2, continue a aproximação, agora de tradução de pouso. Continua o passo ligado, o APAC está ligado. Ah, firma. 5-2-4-5. 3-1-9-1, bom dia. Informação em curso, Mike, Galeão. Pronto, cópia? Pronto, para cópia, sente da Mike, então 3191. Tá 3191, autorizado, Galeão, VP9857, após Mossul, nível 360. Decola da 10, correção, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito saída da El Leda, após Irumi. Aciona 5032. controle 120.8. Gente, eu tô voando 90 e eu vou parir. Pouso autorizado na pista 1-0, vento de 120 graus com uma dúzia de nós, que é legal 1-0 no meio. Confirmando, partiu 35. Afirmo, partiu 5. Sua gentileza, corteje novamente. Autorizado Galeão, 340, Viampia 9857, pouso. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5032, controle 208, tá 319. Tá 319, no cotejamento correto, no 62 é reporte pronto. Reportará pronto, tá 319. Cara, tá 319, 62, tá no verão, 3 horas e 5, se confirmou qual é o procedimento irá realizar. Gente, eu estou para 3.000 pés, com a Juxuna 0.17, após Mares 8.4 e após Guaraduna. Bom dia, mantenha um ponto de espera, pista no zero. Vitor Índio Juliette, ingresso final, pista no 7, reporte passando aí, Nimar. No solo aos 05, por gentileza confirme, empate militar. Posições de liberar agora no hotel. Liberando no hotel, a estacionar frequência livre, bom descanso, GV52. 0094, autorizado Fortaleza, via Zulu 19, após conforme rota, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, segue perfil saída Borba, após Froti. Aciona 5027, controle 120, decimal 8. 5070, bomba Frutti, Cesar Luna 9, 027, 208, 370, declara aberto por esquerda, 1094. Fora 094, planejamento correto, no 2, reporte pronto. Passaria 1094. Bem, já matando o ato do novembro, estava seguindo tráfego próximo do Ceasa, 4 milhas e meia na posição de 12 horas. Passava para 3.2 na aproximação para a pista 97. Presente, chame a torre na frequência 1.98, decimal 95. 3, acima 2, 95, vai ficar dentro do tráfego. Oi, bom dia, Eco Zulu November. Eco Zulu November, ao chegar na Ceasa, ingresso final da pista 1.7. É o número 2 atrás do Vitor Índio Juliette, à sua frente, senhor. Chame passando através da Inrimar. Afirmativo, vai voar Ceasa. Número 2 para pouso, vai ingressar na 1-7. Vai reportar na Inrimar, o Eco Zulu 90. Passa Inrimar, Juliette. Porque o Vitor Índio Juliette, pouso autorizado na pista 1-7, vento de 1-0-0 graus com 1-1-9. Autorizado no 7, Juliette. Nada, nada, nada, nada. Avião 78 autorizado, alinhar e manter na pista 1-0. Niner on the ground at 07, vacate the runway in direction to section to your right, then call ground frequency 121.9er. Okay, right turn on the next intersection, 121.9er, American. 1097, autorizado o MDB Zulu, pista 10, informe estabilizado. E autorizado para 2 mil pés, vai reportar estabilizado no jogo 1. Obrigado, Eco 1 Novembro, continue a aproximação, aguarde a transição de pouso. Aguardar, Novembro. Grito Índio Juliette, evite as reduções, senhora após pouso na pista 1-7, será solicitado livrar na Taxi Quebec, fazer um 180 agora para pouso. Eu tenho um transporte de firma à sua cauda, que irá pousar após o senhor taxiar até o Pote 4. Para 094, autorizando, pista vai funcionar metro apostado. Eu faço o táxi do 094. Dan, bom dia, americano. 229, it's clear runway 10. American 229, good morning. Approval taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, American 229. Para a novembro. Vitor Índio Júnior, se libera à esquerda, no Quebec, e aguarde para táxi até as 4. Eco de novembro, autorizado por 1.7, vento 1.00 graus, 1.19. E depois novembro. Azul 9178, eu coloco 08, controle 1-2-0, decimal 8. Essa 4-4-0-2-0-8, azul 9-7. Controle Salvador, azul 9178, decolagem. Azul 9178, contato radar na decolagem, subazio, saio da EL, para nível 340. Barrel 340, 0978. Bom dia, informação mais. Aguarde, gente, cópia.